o filho que chora por pão, o pai que procura o emprego, o preso que sonha sair da prisão. É o inverno de cada vida. Esse é o frio da estação. O enfermo no leito de morte. O bebê que é deixado na porta. A criança que chora no orfanato, um menino de rua que só espera um abraço. É o inverno de cada vida. Esse é o frio da estação. O avô que é deixado no asilo. O casamento que é destruído. Os filhos que clamam por reconciliação. O pranto de quem já viveu a traição. É o inverno de cada vida. Mas o amor de Deus entra dentro do seu coração. Como nuvem todo cinza, ele vai dissipar. O inverno vai ter fim, a primavera vai chegar. A primavera vai chegar, quando o amor de Deus entrar, sua história ele vai colorir, voltarão a nascer flores no teu jardim. Deixa o amor de Deus entrar, deixa o amor de Deus entrar, e o frio desse inverno vai passar. Esse inverno.